liberado ingresso em Fontenelle e pronto. Papá, Tango, Hospital, Direct X-Ray. Contact Mile Tower 118, that's Mile 95. Zero to Alpha, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Please land at runway 10, Delta, 021 Alpha. Salvador, boa noite, é o Gol, Bono 168, com a 34. Bono 168, controle Salvador, acendo identificação, desprepara o nível de voo 1. 80, a gente está tempo que Salvador 907 está autorizado a chegar na marca. Chegar na marca, então 180, 17, gol, Salvador. Parte para decolagem, Papatango, Oscar Juliette 3, formo um tráfego já prosseguindo para pouso na 10. Exato, pro WhatsApp, gol no 168. Pro WhatsApp, obrigado. Bom, já tem autorização do 6259. O 1168 está reautorizado descida para o nível de voo 160. 160, 168. Decola pistão na zero, curva direita da El Leda Irumi. Controle 120 décima 8, transponda 5160, então 3197. É autorizado, 360, Galeão, conforme em rota, 1 novembro 857, decolada 10, curva direita da El Leda Irumi. 1208, controle 5160, transponda em Trotan 3197. Chamei pronto para pushback, pelo menos. Chamará. Oxalé 6259, copia? Copia, senhor. Salvador Guarulhos, 360, via rota do plano de voo. Decola pista 90, curva direita da El Leda Motiva. Controle 120-8, transponda 5134. Oxalé 6259. Oxalé 360, rota do plano de voo. Decola pista 90, curva direita da El Leda Motiva. 208, 5134. Estamos no 09, pushback, acionamento. Route 1 to 1, that's all right. Mais 8 milhas, senhor. Então, o senhor mantém o nível de voo 140. 140, seguinte, obrigado. Patrão, acho que a Juliette X-Ray decolou 58, 1208, controle, bom voo. 1208, Oscar Juliette X-Ray. Autorizado, descendo até o nível de voo 150, gol 1168. Tudo aqui, mulher. Sol de Salvador, gol 1866, boa noite. Axa 230 para 190. Informação, Vitor. Alpha Taxi, vai a Alpha Report, before Taxi Juli. Área ajusta altímetro no 07, reduz a velocidade 220 mais. Reduzindo 220 3209, autorizado a 1170, chegada a mar, voo 1868. Voo 1168, voo direto do Duna. Direto do Duna, 1168. Controle Salvador, muito boa noite, Papatango Oscar, Juliette X-Ray, decolado 17, perfil da Corona, se escuta. Papatango Oscar, Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 100 na saída Coral. 100 na Coral, Oscar, Juliette X-Ray. O azul 2781 agora já consegue retornar para o de conquista. Azul 2781, para evitar tráfego em descida, na chegada Mário, vou na proa 275. Limite será 10 milhas na proa, após 10 milhas, reassuma direto conquista. Ok, proa 275, limitado 10 milhas após reassuma conquista. Azul 2781. Querida Ascensão, 200, azul 2781. Voo 1168, desça para o nível de voo 130. 130, 1168. Será que quem já inclusive acionou os motores aqui? Que já está autorizado para prosseguir para o portão 9. Ok. Voo 1099. Voo 1099, boa noite, torre. Boa noite, Saulo. Boa noite. Bom, no 380. Guarda, Vitória, conquista azul 2781. Som de voo. Decola Piscinal Zero, curva direita, saída Rapó, transição Alefa. Controle 120.8, transponda 5173, voo 1099. Arbore, exemplo, 208, 173. 16, ajuste no 07. 2017, no 168. Azul 2781, voo e conquista. Salvando conquista, azul 2781. Alfa, oficial, Zero to 1 Alpha, isso é prático de aluno. É Portugal, Zero to 1 Alpha, mantém position before taxi Julieta. Vai atingir 1176, desce para o nível 120. Atualizando 120, boa noite, 66. Boa 866, da presente, voa Ituna. Da presente, voa Ituna, boa noite, 66. Da última, né? Sim, para o Paulo? É o 6259. Por gentileza, ainda sem previsão ainda de retorno da frequência? Não, sem previsão. Afirmativo, então retornando para o 6259. Solo 3197. 3197, solo. Alguma restrição para o nosso voo ou só para São Paulo mesmo? Somente para Guarulhos. Tá bom, obrigado. Azul 2781, chame Centro Recife, frequência 1260. Recife 1260, obrigado, boa noite. Boa noite. 1866, desça para o nível 100. 1866, autorizado, 100. Solo 3197, pushback acionamento na posição 7. Solo 3197, aguarde. Aguarde instruções. Aguarda 3197. Passou Mari, proa de Itápio, Lima Bravo Juliette, cruzando agora 090, descida inicial 060. Ete Lima Bravo Juliette, desse mantém 050. 050, Bravo Juliette. B2, coronação? Prossiga. Ok, então já verifiquei que iniciou, se considere. Está retornando a box aqui. Report Girl 021, clear position 11. Afirmativo, tá problema de frequência lá, né? Foram suspensas as decolagens. Tá, fui LS. Olimpo 02, tráfego agora do estado, autorizado o pouso na pista 90, vento é 1, 00 graus 09 nós, o ajuste do altímetro 0097. Ok, livre pouso, 02. Eu vou 1705, informação Victor. Só um instante, Rocha, no 705. Modo localizador, vou no 866. Cobravo Juliette, para o sequenciamento, curva direita para o 055. 055, Cobravo Juliette. Vinte, o localizador desce para 2.000 pés, ajuste no 07. Localizador, abaixa 2.000 pés, 0.07, Lima Bravo Juliette. Gol 866, desce para 4.000 pés, ajuste no 07. Gol 866, autorizado 4.000 pés, 0.07. Com 866, reduza para 2109. Com 1866, 2109. 6259. 2259, prosseguir. Retornamos ao box, já sentamos, na sua escuta para uma posição aí, assim que o senhor estiver, por gentileza. Assim que a gente souber de alguma liberação aí, a gente forma o 624. Tá bom. Uno 68, estabilizou. Uno 68, chame a torre, Uno 895. 895, boa. Uno, Irumi, AP November 857, Moço. Decola da 10, direita, da El Leda, após Leda Irumi, 120, decimal 8, 5176, transponder. Solo 10, direita, no 219. Olha, pode decolar, 20, decimal 8, voo na 7605. Chame pronto pro gestão. Foi direita. Segue à direita, Lima Bravo de Vete. Está livre até a Delta, o Lipo 02, reporte para cruzar a pista. Muito meia meia, nessa proa tem condições de interceptar o LAC? Afirmo. 1-0. Gente, aguarde transferência número 3 na aproximação. Certo. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia, ajuste no 017, torre 118.95 a 317. Salvador 1099, pushback estacionamento 8. Ok, quadrinho do equipe de solo, após o tráfego de porta retaguarda, está livre o push no portão 8, no 099. Com 866, inicie redução para aproximação. Jete, já reduzindo. A Bravo Juliette, se tiver condições, mantenha a velocidade até o marcador externo. A mantenha, ali na Bravo Juliette. Bravo Juliette, pousa na 10. Confirme. Vai pousar na 10. Afirmativo. Tem um DLA para 2220. 2220, sim, só um instante e irei coordenar. Solo ao 1-3, controle solo 1-2-1-1, à direita. Pro 1-5-0, já estamos com 1-5-0 nós. É, o tráfego está com 130. 7, pro 1-5-0, o 1-8-6-6. 866 desce para 2 mil pés. Para 2 mil pés, voo na 866. Solo voo 1168. Boa noite, Dan 3197, ponto para dar 10 próximo. Quantos para a dona Zé? Dan 3197. Mantém 3197. Casal de jet estabilizado? Afirmativo. É a torre 1895. 1895. 1866, esquerda proa 070 para interceptar. Proa 070, voo 1866. Tá aguardando, Lima Brava de Lima Brava Juliette, autorizado pouso de 190, vento 1190 graus 099, o ajuste do altinho 190, 17. Autorizado, Lima Brava Juliette. Voo 1099, 1 099, autorizado, Pátio Índia, ponto espera no 01895, 1017 é o ajuste. Pátio Índia, 1089, 1017. 866 com referência de 10.700, ajuste no 017. 1 em Ilhéus, 1-866. Torre 1-895. 1-895. Turno 1-68, após companhia livre até o 7. Após companhia, para o 7, obrigado. Passando agora a autorização de voo. 1-866. Gonçalo, plano de voo, para verificar a autorização do seu plano, ok? A gente tá só na guarda aí para autorizá-lo. Tô na escuta, eu vou 097. Bravo Juliette, Papa Romeu Lima, Bravo Juliette, direito no 219, confirma o pátio. Nossa, geral. Fala, tá mal pedida pra convite no voo 097. Fala, boa, Elefa. Fala, boa, Elefa, 097. Fala, Salvador, Lima, Bravo Juliette, livrou. Lima Bravo Juliette, autorizado para seguir, Alfa, Juliette, Pátio 4, vai prosseguir via Lima, Mike e Quebec, autorizado até Quebec, chama para cruzar a pista. Lima, Mike e Quebec, chama para cruzar o Lima Bravo Juliette. Tia Nova me evita? Estacionamento e ficha aqui da cola? Entendi, é o número 2 para 4, só de 3. Estacionamento 259, é solo? Prossiga, solo. Ok, acabamos de receber a ligação aqui, já foi liberado o Guarulhos, ok? É forte pro posto. Tá ok, podemos então iniciar o pushback acionamento? 09? Aguarde só um instante. Devido à aeronave que vai passar a retaguarda, taxiando para o 44. Só mais um instante e já libero. Tá ok, então já vou liberar o finger e fechar as portas. Obrigado. 1866, solo aos 19, direito no 219. Direito 219, não é certo. Salvador, boa noite, gol 1866, alisão. 1866, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 1866. November Vitor, cópia. Valença 065, inicialmente a mil pés no corredor axé, decola da 17 com curva direita, controle 1208, aciona o 0133. Direcionar axé na torre pro táxi, Sierra 920, a torre está em 118 na 5. Canela Mateus 5 0, bom 099. Salvador, gol 2043. Você? A informação de beleza, as saídas para Guarulhos estão normais, senhor? Já, foram normalizadas. Boa noite, 1866, portão 4, livre. Minha Juliette. Juliette para o 04, boa noite, 1866. Gol no 705, ordem com a equipe de solo, após o tráfego que vai estacionar no portão 4, está livre, puxa. Ordem com a equipe de solo, após a aeronave que vai estacionar na 4, 705, gente. Boa noite, 3197. 2197, contato radar, sobre 360, via Dael. Terceira Dael, 360, pode valer, Dael? Exato. Obrigado. Livreu, 6254. Bom, 0097, já está com a autorização? Ainda não fomos autorizados. O gol no 097. Farei novo contato agora. 9 autorizada a decolagem da 10, vento 1, 10 grau 08 nós, o ajuste do altímetro 10, 17. 25, bom, 099 está bem. 250 desça para 2000 pés na proa de Duna, ajuste 10, 17. 1099, decolado aos 25, chame controle no 20.80. 2080, obrigado, boa noite. Mais, né? 099, contato radar, sobe ao 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, bom, 099. Mantenha a posição e chama Tony. Autorizado a ingressar via pista, táxi pela pista até a Oscar, ao estacionar a frequência livre 44. Para o táxi Gol 1705, temos 182 a bordo, alternando Campinas 4x2. Confirmei, 48, Campinas, 182? Isso, alternativo, Gol 9705, para o táxi. Montifera 1895, 1017 horas. 1017 horas, Montifera 1895, obrigado, tá bom, noite. Gol 097, ao sol. Ok, foi feito contato novamente com o Centro Recife e o mesmo já tinha feito contato com a sala plano de voo e não foi encontrado nenhum plano ou CHG para as 22h20, ok? O plano que eles têm lá também é esse vencido, das 19h15. Fizemos contato com a sala de Salvador para ver se essa mensagem não foi retransmitida e o AIS também informou que não há mensagem, ok? Faz contato com a companhia e verifique. Oxalá, 6259, 162 do PLB, pronto pro táxi. 6259, via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, 1017. Pátio Índia, 1895, 1017, obrigado, senhor. Salvador é o Gol 1705, ponto de espera pro próximo, 90. 1705, autorizado, alinhada e colapso do 10, vento 1-10 grau 099, o ajuste altímetro para o 0-07. Ali decola da 10, Gol 9705. Lima Bravo Juliette. O Bravo Juliette vai retornar quando ficar lá no Parque 5 para um atendimento no hangar. Gente, retorne pela Taxiway Oscar, pista 197, após primeira direita, Taxiway Papá para o Parque 5. Ok, retorna pela Oscar, pista do Papá. Bravo Juliette. O 3197, chame Centro Recife, frequência 251. Gente, boa noite, Centro 3197. 1099, chame Centro Recife, 1260. Chama na 260. 3258, autorizado ILS, ajuste no 097. Confirma a autonomia? Autorizado táxi via Oscar, mantendo a posição na Oscar. Agora as instruções para ingressar no 7, reporta pronto. Papal, meu Serra, novembro 20. Uno 705, decolado aos 30, controle no 208. Ok, boa noite, senhor. Fala, Bolsonaro. Fala, Bolsonaro, 6259, pode esperar pronto. É 259, alhar e manter a pistão na 0. E manter a pistão na 0. 705, contato radar, sobre o 360, via da 1. Avezinha, 360, igual 705. Entendido que é transporte enfermo no 45, livre acionar, guarde cópia. Tango Delta, reporte pronto para corte. Vitória da Conquista, no nível 180, decola da pista 17, curva direita, saída árvore, transição elefa, após elefa direto ao piló, após o piló conforme o plano. 1208 é o controle, 5404 transponder. Meu evento autorizado, alinhar e decolada 17, o vento é 1,10 graus 08 nós, o ajuste 1,07, restrito no meu pé de uma chefe. O Ciano Vendevito está mantendo a posição da aeronave sobre a pista 17, vai manter a posição agora. Confirme, vai manter a posição na cabeceira, Ciano Vendevito? Tem uma aeronave que está tá no eixo de... está na pista 17, ó. Ciente, ciente, mantenha a posição na cabeceira então, Ciano Vendevito. Aí está na ponte da aeronave. Serra 90 Victor, ingresso na pista e eu ingresso na pista taxiway e ligo pra você. Serra 90 Victor, autorizado ingresso. Libera na Quebec 180 e aguarda instruções para alinhar a cabeceira no 7. Se autorizado, ingresso 35, faz taxi 180 e aguarda a aeronave de braço. Também, também funciona. Ingresso então 17, 180, aguardando instruções. Librando a pista em uso, Lima Bravo Juliette. Gente, Lima Bravo Juliette, eu estacionar a frequência ali. Certo. M6259 autorizado a decolagem da 1-0, vento. É 1-1-0-0-0-9-9, o ajuste do altímetro 1-0-9-7. Decolagem da 1-0. 6259. 043, protocópio? Processo. 360 autorizado, via Pesuru 10, Taubaté, direto conforme plano. Decola da 1-0, direita, da El Leda, após Leda Mótima. 120 decimal 8, 5414. 360 Guarulhos, apesar do 1-0, tá o parque sucesso, na curva direita, da El Leda Mótima. 20 decimal 8, controle, 4414, ou 2043. Correto, pronto, 2043. 6259, decolado aos 35, mantendo a proa de decolagem até pelo menos 2.000 pés, devido à aeronave decolando na 7 corredor axé restrito no 1.000. Controle no 208. E mantenha a decolagem, 2.000, 208, obrigado. Gente. Controle, boa. No chão é 6259. November Victor, decolado aos 36, controle no 208. 208. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Sierra, November Victor. Sierra, November Victor, para o 065, mantendo o litoral, direto Valença. Então vai acender para o nível de voo 065, voa direto Valença da presente, Sierra, November Victor. É 6259, contato radar, cruza 3500, suba 360, direto Leda. Direto Leda, 6259. Peraí que eu não entendi. Confirmando, o plano está válido esse das 19h15? Pelo que o pessoal falou aqui da companhia, que o plano, o 6GMA, de acordo com o 6GMA também, o plano estava válido. Vou perguntar ela aqui, como o plano ficou, não, se for das 22h20 que o senhor informou, realmente está válido. Mas o plano não está aqui com a gente. E a IES informou que não tem o plano e o Centro Recife também não. Agora, esses das 19h15, nós não fomos informados pelo CGNA de que ele deveria continuar válido, ok? Tá legal, vou falar mais uma vez com você. Oito na escuta. Sena Torre 1-9-8-9-5. Obrigado, senhor. Bota pro Cigo. Já Tango Delta, fica atento à aeronave que ingressou parte 5. Autorizado para par, reporte para ingresso. Autorizado o táxi 5 de ingresso via 1-7 ali, mandando. Torre, Salvador, boa noite. 3858-10-0. 3858-10-0. amanhã vai entrar em contato com a sala IES, às 2h30 da manhã. Primativo, estamos na guarda. Assim que tiver a liberação do seu plano, vamos pagar a conta. Estima pouso em Valença, 2240. Fome para descido. 350, desculpa, aí, fome para descido. 2258, sala 41, livrei direito, chamar só em 1-2, vamos ver se mal norte. Salvador, muito boa. 3258, boa noite, autorizado o táxi Alfa, reporta ângulo da pessoa Juliette. Alfa, vou chamar ângulo da Chame a 259, chame sempre, Recife, 1251. Chame a 259. Prossiga, Recife, vem a 259. Salvador, 6259. Só 259, chame agora Recife em 1251. 251, obrigado. Agradecida, Papa Romeu, Serra, 90. Descida em condições visuais, reporte cruzando 3500. Vai botar passando nível de 3500 pés, o Serra, 90. Salvador, Papa Romeu, Serra, 90. Serra Tamudialta, contato radar, suba 180, direto Conquista. Direto Conquista, 180. Seria o Voce 5957. Gente, o Joker 60 aguarda a copa, instante. 3258, ingresso Juliette, posição 02, parte 1. Juliette, parte 1, para posição 2, na 3258. Está autorizado Fortaleza, o nível 190, decola a pista 10, na curva à esquerda, na saída Momo, Mike Oscar, Nitsa, November, India Delta, Sierra Alpha, Ferrovia Zulu 9, controle Salvador, opera 120.8, transponder 5405. O cotidiamento está correto, chame pronto para acionamento. Livre sua marcha, prontar-se. Frequência livre para a coordenação Serra November Vitor. Zero, solo voltando. Gente, modifica a saída para Momo Frutti. Frutti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Momo Frutti, a saída. Joker 60, a saída agora será Momo, transição Frutti, Fox, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Control, Green 3662, position. 3662, Skok Identity, clear to send 2000 feet via Mari arrival. Ok, performing Mari arrival and proceed to 2000 feet now, 3662. After Mari position, clear Duna. Okay, clear Duna right now, thank you. Not right now, after Mari position. Okay, after Mari position, flight direct to intersection, thank you, 362. That's right, I have a traffic 20 hours for 1 mile. Okay, but we don't have a side effect, 362. I'm ela me chamou, São Salvador? Eu vou no 097. Prossiga, gol no 097. A gente acabou de entrar em contato com o centro, mas o Luiz também não possui ainda seu plano, o gol 097. É, como informado que o CTMA entrar em contato com a sala IS, dois minutos ele terá na sua saída do nosso plano. Estamos aguardando, já passou mais de 10. Aliás, o voo já era para sair desde 4 horas da tarde, vamos checar de novo aqui com o A gente ainda não recebeu nenhuma informação da IS, e muito menos ainda do centro. A gente está vendo junto com o plano agora no momento, ver se eles possuem alguma coisa do plano do senhor, o bolo 097. Assim que receber uma novidade, a gente manda para a Copa. Obrigado, quantas minutos você está? Pelo saco, você pode hotel, o jogo que... Patrick 662, Flyhead in Duna. Flyhead in Duna, intercept and Alpha 362.